Meu amor, eu sei que vai me enlouquecer. Se você não volta, sem você o meu mundo é tão vazio. Sem o seu abraço eu sinto frio. Ó, meu grande amor, o meu descontrolado coração é culpa da paixão que você me causou. Não demora não, vem pegar na minha mão. Vem me dar um cheiro, não demora não. Vem pegar na minha mão, vem matar meu desejo. Eu vou gritar para o mundo que eu te amo. Que você me causou. Não demora não, vem pegar na minha mão. Vem me dar um cheiro. Não demora não, vem pegar na minha mão. Vem matar meu.